conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 36º episódio. Fatela, a capital do punk em Portugal e, quiçá, do mundo. Esta semana estamos no Fatela Sónica, o grande festival punk, drunk, folk. Hoje o Miguel Newton, o nosso habitual Master and Commander, está aqui a organizar o festival e por isso eu e o Jerónimo vamos fazer o papel de repórteres de estrada, como se fosse a volta a Portugal lá em bicicleta. Temos connosco aqui, hoje em funções executivas, o Miguel Newton. Hoje não nos vai poder acompanhar no programa. Tanta bola hoje fica para mim e para o Jerónimo. Mas queremos fazer uma perguntinha qualquer ao Miguel, que está aqui. Claro, ao Miguel e ao Chico. O Chico já, mas o Miguel é o primeiro. O Miguel é o primeiro, porque é o diretor. É o Trolha-mor. Trolha-mor. É o super trolha. Que tem a ideia de fazer uma festa. É um maluco. É um broche. Obrigado. Também, muito obrigado. Por acaso é. Teve a ideia de fazer esta coisa que é a próxima bicha. Eu vou dizer uma coisa, está a ser. Quer dizer, eu sou suspeito, porque sou amigo dele, também sou suspeito, mas isto acho que está a ser um sucesso. E então como é que é? Oh Miguel, o que é que tu achas até agora do teu festival? Do teu festival? Das ganapas. Das ganapas são giras. Este ano de ganapas está melhor, sim, está. Aí vai melhorando. As composições têm que... Está a ser, está um bom ambiente, que é o que interessa. Boa aderência, parece. Muito boa, não é? Comparado com... Isto vai crescendo, não é? É como o fermento. Está aí o Paulinho todo maluco. Portanto, olha, e conta lá a aposta este ano, esta edição, é a segunda edição do Fatela Sónica, não é? Segunda. A primeira foi em 2019. Ah, desculpa, é que tu sabes, hoje coincide com o Dia Mundial da Música, pá. Pronto, ontem era o Dia de São Jerónimo, hoje é o Dia Mundial da Música. Está tudo ligado. Mas isto este ano deu aqui um salto também de... Quantitativo e qualitativo. Não, e de programação. Quer dizer, este ano decidiste ter um tema, o punk francês, são bandas francesas. Sim, bandas francesas. Como é que escolheste? Como é que os encontraste? Basicamente não conhecia nenhuma delas. Vi o YouTube, fiz uma pesquisa. E mandaste vir. Não, por acaso. Houve outras bandas que achei mais interessantes, mas depois não podiam. Não tinha disponibilidade para vir. E pronto, mas estas também são interessantes e foi assim, eu já a minha altura do oi já passou muito lá para o... Mas são tudo, é tudo malta muito nova aqui, não é? São bandas novas. Novas gerações. Só o oi e o alto, o artista é que é mais encardido. Fala aí do artista. Mais velho. É do artista, o alto, só posso dizer que é uma bela peça. Não podia ter saído melhor na rifa. Mas ele é um artista gráfico, faz? É, faz já capas de discos para bandas de todo o mundo, punk, oi, de reggae. Mas é um gajo da BD também, não é? Sim, é da BD, faz discos para crianças. Aliás, e era escravo de... Escravo, quando eu digo escravo. Entre aspas, desse grande artista da banda desenhada francesa, que era o funk, Marcherin. Que ele tem dois livros que estão assinados pelo Franco Margerã, mas foi ele que os fez na totalidade. É tipo o arquiteto, o puto do gabinete do Cisa, assim, vai pedir um autógrafo ao Cisa. Quem fez o castelo de Guimarães não fosse ele, é mentira. Olha lá, e vamos conseguir ouvir algumas destas bandas francesas aqui no programa. Vais fazer uma escolha, duas ou três, para música de fora. Para quem não veio ao Fatela Sónica e fez mal, vai pelo menos ter um cheirinho aqui de... Acho que gosto mais das Fratur, que é mais básico, que foram os que acabaram de tocar. São três, pá, sim, não é? Duas, quatro bandas. Não, mas os Fratur é duas miúdas, é a baterista e um cachorro. Parece o Sid Vicious ainda antes dos Vícios. Esse é o mais novo de todas as bandas. Como eu tive que lhes fazer o check-in, este já nasceu nos 2000. Portanto, isto é organizar um festival, desta vez não estás a tocar, porque não há tempo para isso. E, portanto, tens é que ter o stress todo. É check-ins, é receber franceses, aliás, é dar de jantar. Tenho que fazer check-ins das viagens de regresso deles. Tenho que pensar, não te esqueças. Pronto, então vamos continuar para bingo. Jerónimo. Vamos falar com o resto da rapaziada. Ah, vamos aqui falar com os franceses. Não, a falar. Até apresenta a câmara. Chamei a apresenta a câmara. Estamos aqui a gravar para as conversas da baladiça. Uma gravação, exatamente. Pois é, melhor. A pergunta é: Fatela fica no mapa como o novo capital do punk. Punk Drunk Pimba. Punk Drunk Folk. Punk Drunk Folk. Isto é uma aposta estratégica do município. Punk Drunk Folk. Vaga, a gente depois edita, ele só usa as... Estávamos a discutir se o punk e o Pimba tivessem um filho, como é que se chamava? O Jerónimo deu uma... Não, a pergunta para um presidente da Câmara é: gosta de ver uma das freguesias do seu concelho com este colorido? Mais uma tela. Epá, eu gosto muito de ouvir este som na Fatela. E acho que é algo que pode ter aqui caminho. Obviamente aqui o Miguel Newton nisso terá sempre uma palavra fundamental, mas sobretudo também nesta segunda edição aquilo que é, acho que a responsabilidade e diria até uma oportunidade de todos nos agregarmos a esta energia punk e esta capacidade de fazer e de realizar e de gostar de uma aldeia da Beira Baixa aqui no Conselho do Fundão, e talvez se ainda nos pudermos juntar mais àquilo que é a capacidade do Miguel e as pessoas que estão à volta dele, nós podemos estar aqui a falar provavelmente de um evento para muitos anos e que pode, obviamente, se já o é no ponto de vista daquilo que é uma oferta muito diferenciada que felizmente aqui temos, porque não pensar que ele possa ser um dos eventos também marcantes daquilo que é o calendário de um território como o nosso. Tem tudo. Ele é diferenciador, tem gente muito capaz para juntar as peças necessárias para que isso tenha sempre um padrão de qualidade, consegue chegar a geografias muito diferentes, fora daquilo que é também só o nosso contexto. Tem capacidade também de falar internacional. Sim, é sempre muito bom. Um festival internacional, outra dimensão. E, pá, e sobretudo tem um sítio também maravilhoso. Claro. Este sítio onde ele se realiza tem tudo para... Este espaço é incrível. O São Pedro também tem um bom nome. Tem um bom nome. Que ajuda no marketing. Porque fica seguramente nos ouvidos, sobretudo daqueles que não queiram vir a conhecê-lo. Tem espaço para os concertos, tem espaços para a área social, tem até a possibilidade de ter concertos interiores, tem possibilidade de montar aqui outro tipo de equipamentos à volta, se for preciso algum momento, poder ter a possibilidade de ter também sítio para as pessoas acamparem, também aqui existe. Espaço de crescer, por isso temos aqui tudo para isso poder crescer. Ao mesmo tempo é um orgulho, isto é praticamente uma coisa megalómana, que é do Miguel, que ele é que quer fazer isso, porque ele quer fazer da Fatela. Miguelómana. Hã? Miguelómana. Alguma coisa miguelómana. Está bem, pode ser. Epá, o Newton também inventou alguma coisa, que uma maçã na cabeça e houve alguma coisa no mundo. Estela da gravidade. Calhau da calçada, E aqui desafiamos a gravidade. Exatamente. Que é o Festival de Música Punk, é um desafiador à gravidade. Mas vamos chegar aqui a este festival e ver tanta gente que não é daqui, que não conhecemos. Isso é gratificante, não é? O caminho é, a partir do momento que tem uma oferta muito bem pensada e de qualidade, depois as tribos vêm, não é? Claro. Isto, hoje nós pensamos muito hoje nos perfis. Isto há um perfis para tudo. Ah, desde o ciclista, o ornitólogo, o banco. Há uma questão também muito interessante, o espaço em si, o entorno. a região, também ajuda, mesmo aqueles que possam vir cá só por curiosidade, também encontram uma experiência única, e isso não é por acaso que vemos aqui várias gerações. Também acho que até foi mais do que a questão de sermos, ter aqui já pessoas de várias origens. Talvez até o que me chamou mais a atenção foi aqui ver várias gerações. E isso, mais velho. Isso significa uma coisa, é que isso tem uma margem de progressão enorme do ponto de vista da sua atratividade. Senhor Presidente, nós temos aqui no nosso programa uma rubrica chamada Discos Perdidos. Sabemos que o Senhor Presidente teve uma juventude um bocado punk e, portanto, gostávamos de lhe pedir um disco pedido. Há mais que disco, há grupos. Uma música, uma música. A Ramones foi uma questão que também a mim me... tocou muito, e, mas calhar, não, sim, vamos ficar pelo Ramones. Não me estou agora a lembrar uma música especificamente, mas talvez tenha sido assim. Baby, I love you, come on. Não, isso é música. Já passou, não, isso tem que ser uma coisa mais. Não. Está banido. Let's go. Eu gosto dessa de Ramones, digo eu. Tem uma sugestão de Ramones para Beat on the Bread. Beat on the Bread para... With a baseball bat. Ah, sei. Sim, é um bom tema para continuar no improvável. Ok. Beat on the Bread, beat on the Bread, beat on the Bread with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Já temos meio programa, agora vamos continuar. Faz uma entrevista ao autor. Hã? Ao Francio. Ei, pá, vou lá fazer esse. Ao Francio? Sim. Não sei de como foi. Ora, estamos aqui com esta rapaziada. Temos aqui praticamente três bandas francesas, três formações. Trois groupes. L'expérience d'être ici en Fatela after a long voyage. What do you think about this? On est super content, super accueil. La région est super belle. Il y a des bons groupes. C'est top, génial. Merci. You did. Au revoir. The question: when you get the invitation to come here, a guy from Portugal said, "Come to a festival in Portugal." You didn't. It's an adventure for you. No, you don't. You don't know nothing. First, we couldn't believe it. Yeah. You can say in French. How the? Comment est-ce qu'il nous a trouvé déjà? Elle est quoi? Elle est. Comment est-ce qu'il nous a trouvé? Comment est-ce qu'il nous a trouvé? C'est bien parce qu'elle est belle. En fait, on devait venir en 2020. En 2020, il y a eu le Covid. En 2021, il y a eu le Covid. On est super content d'être là. Il m'a dit. Dans le micro. Parlez ici. Belge. Il m'a dit qu'il a recherché, il a l'idée de faire cette année avec punk français. La prochaine année, c'est punk des Pays-Bas. Pays-Basque. Et il a recherché en YouTube. Pour moi, the thing is, you get this invitation, you see. Yeah, Portugal, Fatela, what do you think? Because first we didn't know at all about Fatela, I must admit, so we had to check that out on the map. And we said, okay, that's nice. But we said, how the fuck did he find us? Because sometimes I send out tapes or CDs to people. And for this plan, I've never sent anything. So I said, wow. Because I don't think we're that famous. So we're so happy to be here. And everybody's so nice. You know, he's got this cult band in Portugal, the Mataratos. Yes, it's a long album. Yeah. And he's always interested in not the mainstream bands, but the no. That's why. It's funny because we had absolutely no idea what we were going to find. Yeah. Okay, we have a plane ticket. We're going to some place in Portugal. Yeah. I don't really know what's going it can't to be. It cannot be bad anyway. Yeah. You get a weekend. Yeah. In Portugal. I understand that when I saw you arriving yesterday, I saw that no one knows where they go. This is a. Yeah. We're happy to be here, but we don't know what to expect. We knew it wasn't going to be bad because we know people of Portuguese origin where we live, and they're very welcoming, they're very helpful, they're very generous, so we knew it was going to be good. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère pour un concert en Guigui? C'est bon. C'est bien parce que c'est dans un petit endroit, mais les gens ils viennent de partout. Et tous les groupes ils sont différents, ça c'est incroyable parce que souvent dans le punk, oui surtout Jérôme. Attends-nous. Et vous vous connaissez between you know on each other? Non, on ne connaît pas eux. Bonjour. On a ici une artiste belge. And what do you think about this? En français. En français, oui. L'atmosphère, c'est bon. C'est super chouette, on s'amuse super bien. Lisa, dis-leur que t'as la diarrhée. Et je pense que c'est bon pour avoir un gig here, play, you're going to play. Je suis très contente de pouvoir voyager, voir un peu du pays. Le Portugal, c'est très joli. Et voilà, je suis super contente. Très bien. You can, we have Diz-lhe, podes escolher uma música para tocarmos no programa. Tu podes fazer uma chanson de música que tu ama, do punk, a gente é punk. Chanter? Não. Choisis pour le programme. Choisis pour le programme. Tu choisis comme un DJ. Tu choisis une musique pour nous, comme ça, une recommandation pour la musique que tu as. Pour me découvrir. Oui. Choose a music for our listeners to. From us or from. He's going to choose music from you guys. Okay. So choose from one you want. The Jinx. It's called The Jinx. With Lionel Messi. The Chicks? Okay. It's on our the CD. Jinx. The Jinx is. Yeah, it's on it's our the last album. Track on our CD. Okay, thank you. It's track 40. Merci. Merci beaucoup. Incroyable, un gars qui travaille dans la radio. Première fois na Fatela Sónica? Não, já tinhas vindo ao outro. Não, não, não, la première fois. La première fois, c'est oui, punk, oui, oui. Punk français. Qu'est-ce que tu penses de punk français? J'aime beaucoup le punk français des années 88. Oui. Hein, 80. Sim, 80. Tá certo, bien sûr, j'aime bien. Et... Já havia punk francês nos anos 80, era forte. Oh, e eu e o... E o Miguel e os Matarrados fomos muito influenciados com o punk francês. Ah, não fazia ideia. Não sabias, vais ouvir as conversas da Baladiça que diz lá. Pois depois, é, e que bandas é que estamos a falar? Nos anos 80? Berro Rienoir, Comité Insect, Ludwig 88. Uau! Fogo! Isso é um catálogo. Já consegui dizer três. E olha, e já tinhas vindo ao outro Fatela Sónica? Não, é a primeira vez. O que é que achas da Fatela Sónica? Adorei e estou cá na próxima. Mas é, não é estranho aqui no meio do nada, no meio da beira baixa, haver isto? É estranho, é, mas... Se eu aparecesse aqui de repente, sim. Mas como já estive aqui há uns meses e vi como é que isto estava organizado e as pessoas que estavam a organizar, não fiquei tão espantado. Mas como já disse a Miguel, parabéns, isto está muito bom. Pronto, obrigado. Ok, espetacular. 5 euros. Ele é isso, é que os reanimou. Yeah! masqué dans le noir sous pâté, commando verrouillé. É a primeira vez que entrevistamos o fotógrafo oficial do Festival da Fotografia Sónica. É verdade. Como é que é ser fotógrafo disto? Pois já, é, lá está, eu não sou fotógrafo, sou videógrafo. Videógrafo, faz, só, faz logo toda a diferença. Exato, só faço imagem. Tens todas as pessoas a mexer. É em movimento, é isso. Exato. E aqui não, é, não há melhor sítio, eu acho, e por isso é que eu me sinto tão à vontade, porque as pessoas mexem-se bastante. Sim. Não importa qual seja a banda e qual seja o mood da coisa, as pessoas estão sempre a mexer. Mas já não é o primeiro ano que faz isto, já tinhas feito. Não, eu fiz logo no início, sim, sim, sim, sim. Eu conheço o Miguel através de o facto de ser albicastrense. Nós levávamos muitas vezes os matarratos a Castelo Branco, então criámos uma proximidade e o Chico Punk, como também é de Castelo Branco, fez esta ponte entre mim e ele e vim filmar o primeiro Fatela Sónica. Então, o que é que achas da edição deste ano? Pá, primeiro estou a achar que está muito mais composto, acho que é um festival que cresceu no sentido certo e que tem pernas para crescer ainda mais. O caminho, lá está, acho que ainda não chegou ao ponto em que eu acho que o festival pode chegar, mas acho que está no caminho certo. Também é tão jovem que, né? É a exposição. Exato, exato. E por isso mesmo eu acho que da primeira para a segunda cresceu muito bem. E diz-me lá uma coisa, quando está tudo ali no moche, na cotovelada, como é que é para filmar isso? É na boa? Eles são... Sim, nunca tive stress. E a malta gosta até de aparecer, que é o que eu acho que a Fatela também tem de bom, é que a malta não se importa. E hoje tento fazer uma cena que são retratos das pessoas e peço, e até agora ninguém me rejeitou. Portanto, o facto de eu estar ali no meio da multidão, vá do moche, não me faz confusão nenhuma e até então, depois o público, o que é que nós vamos poder ver do teu trabalho depois disto? É o quê? É um vídeo? Retratos? Para já, eu acho que... Lá está, o facto de ser só eu, neste caso trouxe outra pessoa para trabalhar comigo, mas a edição vai ser uma visão também minha, porque o Miguel também me dá essa liberdade, e como a primeira vez que correu bem, agora mais uma vez vou tentar implementar a minha visão, sabendo que há um contexto para corresponder, que é esta festa, em que eu acho que aqui a principal cena é a mistura entre o local rural, as tribos e as várias tribos que exatamente, vêm. Não é só uma tribo, estamos a falar de muitas tribos. Yeah. E está tudo aqui numa coexistência muito fixe. Pacífica, de bom ambiente. Yeah. Tens direito a escolher uma música para passarmos no programa. Pode ser a punk, pode ser folk, é o que tu quiseres. Olha, é tipo discos pedidos. Uma música que me diz muito, e foi a música que eu escolhi para editar o último Fatela Sónica, e como tal acho que vai relembrar as pessoas, é uma música de uma das minhas bandas favoritas, que são Matarratos, que é Matarratos, e que se chama Outra Rodada. Ok, isso é, aliás, é um bom tema para irmos beber agora a seguir. Exatamente. Bora lá, vamos. Bora lá. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Não, na boa. Obrigado. Isto vai passar nas conversas da Boladiça. Olha, eu estou aqui a fazer uma reportagem para a Rádio Cova da Beira. A sério? Então diga lá. Queria só uma pergunta. Sim. Estão a gostar da Fatela Sónica? Estás-te a gostar da Fatela Sónica? Eu estou. É das conventas da Baladiça. É, não gostas? Gosto muito. Então, podes conversar um bocadinho. Gosto muito dos outros bebês da Ana, os outros dois bebês também gostam. Além de mim? Também gostas de mim? Também. Pronto. Parabéns, vamos lá, espera lá. Quero que é isso? Isso lá, caralho! Olha, e como é que tem de ser? É, para cortar aqui do lado do braço, braço, como é que é? Está a ser bom? Está a ser bom. É preciso muita paciência. Alguma? Alguma? Está a gravar? Está. Está. O que é que eles bebem mais? Olha, o que é que bebem mais? Eu quero beber isso. As bifanas aqui está a avaliar. As bifanas também estão a sair. Leite no chão. Leite no chão. Tu não queres dizer nada? Ah, agora estás a combinar, caralho. Tens mesmo nada para caralho. Dizer? Sobre a fat... Estás sem palavra. Isto é um programa de rádio e não conseguimos fazer. Então olha, faz assim, escolhe uma música para a gente passar. Ah, uma música. Esta. Então vou gravar esta. Então, agora passa disto. Ah, não tenhas vergonha! Não tenhas vergonha! Olha, tem a gravar! Mata-rados, outra rodada! Outra rodada, mata-rados! E pronto, foi a entrevista possível no bar do Fatela Sónica. Como veem, o trabalho do repórter da Rádio Cova da Beira não é fácil. Vamos procurar aqui mais pessoas que estejam no... aqui a ouvir este concerto. Este concerto, agora está uma banda francesa a tocar, basicamente é um casal, ela toca acordeão, ele toca pandereta e só os dois fazem uma banda punk. Agora aqui uma... temos aqui, temos uma personalidade famosa aqui que vamos entrevistar, é o Jerónimo dos Cro-Magnon, okay. Que está aqui no Fatela Sónica. Jerónimo, estás cá hoje? É, já viste. Isto é para a Rádio Cova da Beira. Estás a gostar da Fatela Sónica? Onde é que é isso? É aqui na Fatela. Ah! Então estás cá e não sabes o que é isso. É, mas claro que sim. Olha, mas temos aqui esta rapaziada para falarmos com eles, não é verdade? Então vá, faz aí agora, o teu trabalho. Temos não, aqui não sou só eu que tenho trabalho. Então, ah, agora é a malta do metal, é? Não, agora, malta que vieram à Fatela Sónica. Vieram visitar a Fatela Sónica. A vossa opinião? A minha opinião é o seguinte, eu tive emigrado 17 anos em Inglaterra, sempre fui um grande metaleiro, sempre fui, obviamente, grande fã do Jerónimo, continuo a ser. Aqui é e qualquer dia temos que ir lá abrir. Tu prometeste, sim. Que íamos lá abrir a quinta, o turismo rural. Mas tu és de Valverde? Não. Sou da Aldeia de Joanes. Compramos aqui uma quinta, queremos fazer um turismo rural. Ah, boa. Então podes abrir um turismo rural com o tema... Estou contratado. Estás contratado. Quero que é para ficar aqui peraí, já. Espera aí, tu... Ah, já gravado. Tu ofereceste, tu ofereceste. Rui Pujão, não é? É, sou eu. Então, olha, boa sorte para o projeto da aldeia. É um prazer com o seu, a sério. Depois, quando chegar a altura, você vai ter com o seu. A pergunta crucial, neste caso... O que é que vocês acham da Fatela Sónica? Até agora. Se não tivesse cá o Jerónimo, não valia nada. O que é isso? Não estou a gostar. Eu acho que as pizzas não estavam más, mas o chili com javali estava arrebatador, estava impecável. Vamos falar agora com o cozinheiro do chili com javali. Ninguém tinha falado do chili. Isso é um apontamento importante. Aqui com um grande metalete, que toda a minha vida gostei de metal e de punk e tudo. E digo-vos, este acho que foi o melhor ano da Fatela Sónica, não só porque convidaram o pessoal da França, que foi espetacular, tivemos punk a valer, boas batidas, bons bateristas, que foi espetacular, mas depois tivemos aqui um Jerónimo, mas espera aí, e depois ele disse-me que isto foi tudo assim um bocado ensaiado, isto aqui não foi ensaiado assim a profundidade. Foi improvisado. Exato. Mas vocês ouviram, e eu convido o Jerónimo, para continuar assim, meu! Yeah. Para continuar, porque ele foi espetacular. Ele vai continuar, porque ele está conservado em tinta. Então vá, mais uma baladiça. Escolham lá uma música para passarmos no programa. Mas que música é pode ser? É o que tu quiseres. Minha sogra é um boi. Não. Essa já passou muitas vezes. Tem que ser do Jerónimo. Não. Pode ser uma que tu gostes. Não. Pode ser o Jerónimo, vá. Não, tem que ser do Jerónimo. E tem que ser uma que eu gosto muito, que me faz lembrar os meus tempos, que andei lá por fora e o caraças. E tem que ser mesmo aquela que é a nossa grande autorrute. Tem que ser. Vamos boa. Lá. Vamos ouvir. Siga. Mais uma baladiça. Saúde. Deixa eu parar. Vamos aqui falar com o Bairro. Espera aí. agora vamos entrevistar sempre o trabalho mais difícil, que é como é que é estar aqui à porta, seres o porteiro do Patela Sónico? Está a correr tudo bem? Está a correr tudo bem. A malta porta-se tudo bem? Está-se a portar bem. Já entraram pessoas muito estranhas ou é tudo, está tudo com ar que vai para a missa? Não? Mais ou menos. E estás a gostar da música? Estou, está fixe. Tu és o único gajo que ouviu as músicas todas até ao momento, estás sempre aqui. Sempre, sempre atento. E já barraste alguém ou deixaste entrar toda a gente? Não, já barrei alguém. Estou a atrapalhar. Pegue suas coisas que estão aqui nesse apartamento, você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteiro. Mal contadas, cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não é. Jerónimo, agora temos uma missão, né? A nossa reportagem aqui no Fatela Sónica, que é basicamente entrevistar alguém que esteja bêbado, o que não é fácil. Ou que se mantenha sóbrio. Não, mas é a única pessoa que está mais perto disso, sou eu e tu. Claro, claro, claro. Mas não deixa de ser interessante essa pergunta que fizeste à Marta, diz lá. Marta, estás bêbada? Marta, estás bêbada? Não estou. Ah, então pronto, podemos entrevistar na mesma. Olha, estás a gostar da Fatela Sónica? Eu estou a gostar muito. O que é que estás a gostar mais? Mas não estás bêbada, nem nada. Não. Até como é que é estar num festival punk e não estar bêbado? É interessante porque só o ambiente do festival preenche. Já tem beba. As necessidades não... básicas. E é assim, e divertimos e rimos, e isso é uma maravilha. Só vi duas. E ainda não estás bêbada. Só vi duas. Então pronto, olha, vamos procurar alguém que esteja bêbado. Obrigada, Marta. Ó Gonçalo! Já foi. Acho que aquele está bêbado. Vamos atrás dele. Ó Gustavo! Gonçalo. Ó Gonçalo. Olha. De noite do quebrado. Falta merda arejada, não é? Pagar umas amigas na Páscoa, não. Pumba! Não é nada! Olha, aí está! Temos finalmente! Finalmente alguém com quem se pode conversar. Estava. Não sei o que. Mas isto está. Tu sabes o nome dele? Como é que eu me chamo? Como é que ele se chama? Três. Não é Gonçalo. Ele nunca acerta nenhum. Vou-te dar três hipóteses: Rogério. Não. Xavier. Não. Paulo Jorge. Não. Ou Pedro Maia. Quem? Xavier. Pedro Maia. És o Xavier. Não, és o Pedro Maia, és o Xavier. É o nome do Maia, meu filho. É o Maia, o Pedro. És o Maia. Exatamente, Pedro Maia. Olha, agora vamos à procura do gajo bêbado. Ainda não és tu, pai, não. Ainda não és tu, pois não. Estou a caminhar por isso. Então podemos ir. Mas explica lá uma coisa. Há uma coisa muito interessante aqui no Pedro Maia. Sim, também é desta onda, que é amigo do Miguel Newton, também, epá, foi o gajo que mais curti ver na minha vida tocar viola baixo, que é verdade. Tu és baixista, tocas baixo. Toco baixo. Sabes que o Miguel comprou um baixo para canhotos porque não tinha? Sabias? Mas ele não, ele é destro, acho eu. Ele é canhoto. Ele é canhoto. Então ele tinha aí uma banda francesa que vinha e trocaram o baixista e o novo que vinha é canhoto, então o gajo teve que ir ontem à guarda comprar um baixo para canhoto. Ok. Diz-me uma coisa. Devo-lhe dizer os parabéns então. E uma opinião geral aqui da Fratela Sónica? Estás a gostar? Está uma merda. Está uma merda. A decoração está uma merda. O público está uma merda. As bandas também são uma merda. Epá, peraí, a cerveja está também está mó choca. Está choca. Eu, por mim, era erradicar isto, assim como fizeram com a fundação do Berardo. Pronto. Ah, olha, essa t-shirt é porreira. Costumas usá-la quando vais às compras? De que t-shirt estás a falar? Descreve-me a t-shirt. A t-shirt diz Rádio Conversas da Baladiça. Conheces esta t-shirt? Conheces as Conversas da Baladiça? Epá, isto foi uma jornada que eu já vinha bêbado de Alenquer e apanhei os gajos, tipo, acho que era uma segunda, um caralho. Os gajos estavam a falar, tipo, de umas entrevistas e apanhei, por acaso, aqui a passar pelas beiras E compraste a t-shirt. E comprei a t-shirt, gostei do programa. Aliás, aconselho, mas não em modo muito grande, é pouco reduzido. Sim, senhor. Mas só daqui a meia hora, quando estiveres bêbado, a gente já volta a conversar. Com certeza. Ah, obrigado. Espera aí. Isto tem que ser fecheiro a fecheiro. O Sr. Presidente dos Bombeiros. Espera aí. Anda cá ao Jerónimo. Espera aí. E o Sr. Presidente da Junta. O Sr. Presidente da Junta. Não, espera aí. Eu tenho que parar este... Quando vou de grão na asa, que nem dou conta de mim, abro a porta, entro em casa e a mulher canta assim. Abro a porta, entro em casa e a mulher canta assim. Ponho-me a fazer teatro, que é para a coisa disfarçar. Cruzo a perna, faz um quatro e ela põe-se a cantar. Cruzo a perna, faz um quatro e ela põe-se a cantar. Já estás com os copos, já estás com os copos. Canta! Já estás com os copos, já estás com os copos. Canta que logo vem! Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Ó mulher, ou tu te calas, ou eu ponho-te na rua. Vai para os teus e leva as malas. E a tipa continua. Vai para os teus e leva as malas. E a tipa continua. Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Vai dar recomendações à mãezinha. Já estás nos copos, já estás nos copos, já estás nos copos, já estás nos copos. Vou para a cama e reconheço que bebi mais um copinho. E sabem que eu que adormeço com ela a cantar baixinho. E sabem que eu que adormeço com ela a cantar baixinho. Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Já estás com os copos, já estás com os copos. Conversas da Abaladiça. Um café, taberna ou bar perto de si.